Eita, vamos relembrar um sucesso. Mais um sucesso de muitos anos atrás, vem! Portal do Arrocha. Chama! Acordo todo dia, mesma hora e lugar. E no fim de semana o meu hobby é arrochar. Isso virou rotina, não tem ano pra acabar. Esse swing novo vem chegando, bora Matheus Silva. O novo movimento vai bombar. Vamos chamar, vem galera, vamos galera, vamos galera. Iei, iei, iei, iei, tic-tac, tic-tac. Vou me preparar, tic-tac, pra começar a arrochar. Tic-tac, tic-tac, bem sincronizado. Tic-tac, tic-tac, robôzinho programador. Tic-tac, tic-tac, vou me preparar, na-na-na, pra começar a arrochar. Tic-tac, tic-tac, bem sincronizado. Tic-tac, robôzinho programador. Rocha, Cris Dance. Sapateia no telhado, bebe leite no copinho. Pode até miar, mas não é gatinho não, mãe. Chama! Ué. Isso é mais um hit, Alex. É show! E meia-noite sai de casa com um olhar sensual. Passo creme no cabelo, na carteira um real. A calça do irmão, o cinto ninguém viu. A camisa do cunhado e o sapato do vizinho. Sapateia no telhado, bebe leite no copinho. Pode até miar, mas não é gatinho. Sapateia no telhado, bebe leite no copinho. Pode até miar, mas não é gatinho. Sempre arrumado, perfume tá no ar. Vai andando com cuidado, só não pode suar. Chega na festa, faz ibope com as gatinhas. Só tem o da cerveja, mas não dá pra caipirinha. Sapateia no telhado, bebe leite no copinho. Pode até miar, mas não é gatinho. Sapateia no telhado, bebe leite no copinho. Pode até miar, mas não é gatinho. Pode até miar, mas não é gatinho. Pode até miar, mas não é gatinho não.